O Ministério Público de Minas Gerais, o município de Araxá, a Superintendência Regional de Saúde de Uberaba e o Hospital Casa do Caminho assinaram um acordo que viabiliza a reabertura da unidade hospitalar. Desde dezembro de 2015, o Hospital Casa do Caminho apresentava restrições em relação ao atendimento prestado à população. O acordo fortalece o atendimento da microrregião de saúde de Araxá, especialmente com a disponibilização de leitos de internação e de UTI, unidade de tratamento intensivo. O acordo foi assinado pelas promotoras de justiça Maria Lúcia Silva Dourado, da 3ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde de Araxá, e Cláudia Alfredo Marques Carvalho, coordenadora regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde da Macrorregião Sanitária Triângulo do Sul. Inicialmente, serão reabertos 25 leitos de internação e 7 de UTI. Cirurgias e exames de imagem e laboratoriais também serão realizados. Segundo as promotoras de justiça que atuaram na negociação, a intenção é que, em breve, o hospital volte a funcionar com sua capacidade total. Elas destacam que o acordo trará enormes ganhos à população da microrregião de saúde de Araxá, composta por 8 municípios e aproximadamente 170 mil habitantes. Em dezembro de 2015, o Hospital Casa do Caminho, em razão de dificuldades financeiras, encerrou os atendimentos nas áreas de clínica médica, cirurgias e UTI. A medida retirou da rede de saúde da microrregião de Araxá aproximadamente 50 leitos de internação, sendo 7 de UTI. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.